Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito interessante. Quem é o maior entre nós? Essa briga de quem é o maior, ela ocorre em todos os âmbitos da vida humana. Quem é o maior na empresa, quem é o maior na escola, quem é o maior na família, quem tem mais dinheiro, quem é mais isso, quem é mais aquilo. E na igreja também existe essa pergunta, e entre os discípulos também existia essa pergunta. A tal ponto de Cristo estava para morrer, e ele avisou: queridos, eu vou morrer, eu vou entregar a minha vida. E os discípulos não entenderam aquela mensagem, e a hora que Jesus se afastou, eles começaram a brigar entre si. Mas quem é o maior? Sou eu ou é você? Como os discípulos eram tardos em entender os princípios elementares e básicos do reino de Deus, nós não estamos numa competição para saber quem é melhor. Muito pelo contrário, nós estamos todos no mesmo caminho, ajudando e sendo ajudados, precisando de ajuda e podendo oferecer ajuda uns aos outros em amor. E o maior não é o que se destaca mais, não é o que tem mais dinheiro, ou o que tem mais talentos, ou o que tem mais dons. O maior é o que se sente menor, porque que ser humano pode se sentir grande diante de Cristo? Nenhum. Cristo é maior, Cristo é melhor, e nós devemos sempre lembrar disso. O livro de Mateus, no capítulo 23, do verso 1 ao verso 12, contém um texto onde Jesus procura, através de alguns exemplos negativos, vacinar os discípulos a respeito dessa noção de quem é maior, de competição, de quem é menor, entre eles. A palavra de Deus diz assim: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem, mas não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. Pois alargam os seus filactérios, alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Princípios importantes e interessantes que, se fossem seguidos, mudariam a atmosfera dos relacionamentos da igreja. É fácil ler isso aqui. Difícil é a gente entender, aceitar e colocar isso em prática de forma real e de forma cristã na nossa vida, na vida da igreja. Bom, a história do povo de Deus sempre esteve ligada à história daqueles que primeiro receberam o chamado de Deus, receberam a palavra, a revelação, escreveram essa palavra, essa revelação e transmitiram às gerações futuras. Então a história do povo sempre esteve ligada a essas personalidades do passado. Daniel é uma delas, Jó é outra, Paulo é outra delas. Mas quando a gente vai voltando cada vez mais no tempo, esses personagens também são conhecidos. Abraão, Isaac, Jacó, Adão, Moisés, todos eles fazem parte da história da salvação, a história da revelação, a história que Deus escreveu com seu sangue, com o seu espírito, com a sua verdade, com as suas obras poderosas entre os homens. Essa questão é uma questão importante. E no Novo Testamento são oferecidas duas genealogias de Jesus para contar a história dele, de onde ele vem. No livro de Mateus, no capítulo 1, verso 3, você encontra que Cristo é descendente de Abraão. O Evangelho de Mateus foi escrito para convencer, converter os judeus a Cristo. Então, ele, quando traça a história de Cristo, traça essa história até Abraão. Cristo é descendente de Davi, você vai retornando às gerações, chega até Abraão, para mostrar aos judeus que Cristo era um homem que cumpria as profecias feitas a Abraão. Quando você estuda o livro de Lucas, capítulo 3, verso 38, você vê que a genealogia de Cristo em Lucas volta até Adão, não apenas até Abraão, mostrando que Jesus, ele é descendente do primeiro homem, do homem universal, daquele que é Senhor sobre judeus e gentios. Aliás, Lucas é o único escritor do Novo Testamento que não era judeu. Lucas, que escreveu o Evangelho e também o livro de Atos dos Apóstolos. Ele era médico, foi companheiro de Paulo em algumas de suas viagens missionárias, um homem que teve uma experiência maravilhosa com Cristo e com Deus ali na história do cristianismo primitivo. Moisés também faz parte dessa história, aliás, de uma forma distinguida, distintiva entre o povo. Ele faz parte da história da revelação, da história da redenção, da história das maravilhosas obras de Deus. E foi ele o primeiro a registrar essa história para as gerações futuras. A tradição diz que Moisés, enquanto estava no deserto de Midian, escreveu o livro de Jó. E o livro de Jó seria o primeiro livro da Bíblia a ter sido escrito. Lá em Midian, possivelmente também, ele escreveu o livro de Gênesis, quando Deus deu a ele a inspiração, as visões, a capacidade dele delinear a história da criação, a história dos patriarcas e etc. A partir de então, Deus aparece para ele numa sarça ardente, se revela como aquele que é, que existe, que é Deus, e manda ele descer ao Egito para livrar o povo de Israel. E essa história de Moisés contém muitas maravilhas de Deus. Milagres, libertação, com poder, com amor, com justiça e com fidelidade. E essa história foi contada por muitos séculos em Israel. E ela fez eco no coração de muitas pessoas. Os pais ensinavam os filhos e diziam: filhos, nós fazemos parte de um povo que Deus abençoou. Os nossos antepassados eram escravos e Deus nos livrou com mão poderosa, com milagres, com amor. E Israel criou uma consciência de ser o povo de Deus, amado por Deus, escolhido por Deus. E com certeza essa é uma boa consciência. Mas infelizmente, como eles estavam distanciados desses eventos no passado, eles começaram a se distanciar também do Senhor em certo sentido, e agora eles deixaram de manifestar aquele bom testemunho que Hebreus 11:39 diz que os homens do passado alcançaram. Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Raabe, Josué, Gideão e tantos outros. Eles começaram a se afastar de Deus, mas ainda se sentiam aqueles que eram herdeiros da verdade, que Deus os amava, que Deus preferia eles do que todos os outros. E é assim que Cristo apresenta esses homens como líderes de Israel, fariseus e escribas, como se estivessem sentados na cadeira de Moisés, que é o verso 2 do texto que nós lemos em Mateus 23. Eles se sentam na cadeira de Moisés. Interessante que isso significa que eles estavam o quê? De certa forma, se colocando como continuadores da obra que Moisés começou a realizar. Agora, em algum momento do registro bíblico, Moisés, ele é declarado como o homem mais manso da terra. Um homem manso, tranquilo, que tinha muita fé em Deus e mansidão na relação com as pessoas. Mas quando você estuda a história dos fariseus, você percebe um espírito diferente. Os fariseus, eles eram orgulhosos da sua própria religião, da sua própria posição, e muitas vezes arrogantes em seus juízos. Quando Cristo expulsava demônios, em algum momento os fariseus tiveram a arrogância de dizer: ele expulsa demônios pelo poder do maior demônio, blasfêmia, agressivos, maldosos. E se eles estavam sentados na cadeira de Moisés, esperava-se que eles manifestassem um caráter semelhante ao de Moisés. Agora, lembra quando Deus queria destruir o povo de Israel várias vezes? O que Moisés fazia? Moisés rasgava o seu coração, ajoelhava diante de Deus e disse: Senhor, poupa o teu povo. orava por eles, tinha vontade de ver que Deus tivesse misericórdia e salvasse eles. Agora, será que esse era o espírito que os fariseus manifestavam? Abre a Bíblia em João capítulo 7 e vocês vão perceber um espírito diferente, uma atitude diferente diante da vida. Os versos 48 e 49 de João capítulo 7. O contexto é que Cristo já era conhecido, seus ensinamentos já eram conhecidos e ele já estava causando um mal-estar entre a liderança dos judeus. Então, os fariseus, os escribas, os saduceus, os líderes do povo disseram: se Cristo vier até essa festa aqui em Jerusalém, mandem prender ele. Jesus apareceu na festa, começou a ensinar o povo e os guardas foram lá prender Jesus. Mas quando chegaram lá, Cristo começou a falar ao coração dos guardas e do povo, e o povo ficou tão maravilhado, inclusive os guardas, que não tiveram coragem de prender Jesus. E então, olha só o que os fariseus falam no verso 48 e 49 de João 7. Porventura, creu nele, em Jesus, alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Em nome da compreensão que eles tinham da lei, eles amaldiçoavam o povo que eles achavam que era mais ignorante do que eles. Totalmente o contrário de Moisés, não é verdade? Moisés queria abençoar e salvar o povo. Senhor, tem misericórdia do povo. Risca-me do teu livro, mas não risca o povo. Agora os fariseus querem se dizer que estão sentados na cadeira de Moisés e o povo ouve a Jesus, atende a Jesus, crê em Jesus. E o que é que eles vão dizer? Esse povo é maldito. Esse povo não sabe nada da lei. Cegos e ignorantes, enquanto pretendiam seguir a Moisés. Agora, o texto continua, lá o texto de Mateus, e existem muitas questões interessantes nele. Vamos voltar lá em Mateus 23. O verso 3 nos diz assim: fazei e guardai, pois, tudo o que eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem, mas não fazem. Cristo não nega aquilo que os fariseus falavam, que estavam de acordo com a palavra de Deus. Muitas das coisas que os fariseus ensinavam eram coisas que Deus havia ensinado. Deus havia ensinado a lei, Deus havia ensinado que Cristo viria, toda a revelação. E muitas dessas coisas os fariseus também falavam. E nesse ponto, Jesus não combate os fariseus. Ele diz para o povo: faça tudo o que os fariseus disserem. Mas ele coloca um porém: espera um pouco, não faça o que eles fazem. Porque quando ele está dizendo de acordo com a lei, então se um fariseu disser para você assim: irmãos, nós temos que amar as pessoas, faça o que ele diz. Mas quando você ver que o amor dele não passa de teoria, não siga do jeito que ele faz. Faça diferente, faça melhor do que ele. Em algum outro momento do evangelho, Jesus falou assim: se a vossa justiça não exceder em muito a justiça dos fariseus, não entrareis no reino de Deus. Exceder a justiça dos fariseus. Então, Cristo, ele não nega aquilo que está de acordo com a palavra e ele coloca somente essa questão: cuidado para não serem pessoas apenas da teoria e não da prática. O problema real é que, na verdade, além de ensinar a palavra de Deus, eles ensinavam, junto com a palavra de Deus, as suas próprias teorias. Então, a Bíblia diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quando o fariseu dizia isso, Jesus dizia amém, porque foi ele que criou os céus em 6 dias e a terra, e descansou no sétimo. Então não estava nada de errado. Só que, além de dizer isso, o que o fariseu dizia também? Se você cuspir no chão, nessa plantinha, você transgrediu o sábado. Sabia que os fariseus diziam isso? Aí você perguntava para o fariseu: por quê que eu não posso cuspir no chão? Porque você está regando a planta. E regar é trabalhar. Oh, mas onde é que está isso na Bíblia? Em lugar nenhum. Mas na cabeça do fariseu, guardar o sábado significa, se você cuspir no chão, você não está mais guardando o sábado. E esse é um exemplo de muitos exemplos que os fariseus ensinavam, como se fosse palavra de Deus. Eles não falavam assim: eu penso isso. Não, Deus pensa isso. É assim que é. E Jesus fala assim: olha, os fariseus, eles pegam um fardo bem grande, bem pesado, e joga nas costas dos outros. Mas eles não estão dispostos a carregar esse fardo nem com um dedo. Eles têm toda essa teoria de como que guarda o sábado, como que ama as pessoas, como que segue a Deus, como que guarda a lei. Eles sabem, eles falam e falam e falam e falam. Mas na hora de fazer, eles não estão dispostos a mexer um dedo. Essa é uma lição importante para nós, irmãos. Nós temos a função de ensinar a verdade de Deus para as pessoas, na nossa família, dentro da comunidade, etc. Nós temos que escapar da tentação de querer colocar sobre os outros um fardo que a gente não quer carregar. Nós devemos ensinar a verdade? Sim. A verdade que nós também queremos fazer. Não simplesmente dizer para o outro. Porque alguns cristãos, infelizmente, enveredaram por esse caminho dos fariseus. E aí eles ensinam assim: irmãos, nós temos que perdoar as pessoas que erram contra nós. Bonito, não é bonito? Mas na hora de querer perdoar de verdade, ele não quer perdoar. Então não faz sentido. Esse não é o caminho dos discípulos de Cristo que aprendem dele. Esse é o caminho que vai resultar em hipocrisia, em maldade. E o fim de tudo é o quê? Que os mandamentos de Deus, que não são penosos, segundo a Bíblia, você lê lá em 1 João capítulo 5, verso 3, você vê que os mandamentos de Deus não são penosos. Mas quando você interpreta dessa forma, entre aspas, farisaica, eles começam a ficar o quê? Insuportáveis. Ninguém quer ouvir falar de lei, ninguém quer ouvir falar de Deus, porque é uma coisa assim, insuportável. E nós não devemos seguir esse caminho na nossa própria religião. Sabe, queridos, nós não podemos transformar os mandamentos de Deus em algo difícil de se fazer, carregado de culpa, de condenação, porque a palavra de Deus diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Isso não significa que a lei é uma maldição, muito pelo contrário. Mas isso significa que tudo aquilo em que a lei nos condenava, Jesus pagou o preço por nós e nós podemos ser livres, o que significa perdoados e transformados. Em tudo aquilo que era impossível para que a gente fosse justificado pela lei, isso Deus fez enviando seu Filho para morrer por nós. Assim, o que era impossível antes, hoje se torna possível em Cristo. E através de Cristo. Os versos 5 a 7 desse capítulo 23 nos revela que os fariseus praticavam as obras que eles faziam para serem vistos pelas pessoas, para que eles fossem convidados para os banquetes, os melhores lugares na sinagoga, para que eles fossem vistos nas praças, para que eles fossem distinguidos entre as pessoas e os homens viessem até eles e disseram: nossa, você é um mestre, como você é bom, como você é de Deus. Mas sabe, queridos, nós não precisamos de nada disso para ser de Deus. Se o mundo inteiro nos desprezar, nos odiar, não nos reconhecer, nos xingar, nos perseguir, nos matar, isso vai mudar o fato de que nós entregamos a nossa vida a Deus e nós pertencemos a Ele? Não. Nós somos de Deus, quer as pessoas considerem ou não. E nós somos de Deus não por merecimento, mas porque Ele escolheu nos mostrar a verdade e nos guiar na verdade. Portanto, qual que era o problema do fariseu? Ele estava muito preocupado com como ele era visto pela sociedade, pela igreja, pelos homens. Ele estava super preocupado com isso. Mas se no coração dele, ele já não orava com fé, ele já não estudava a Bíblia com o coração ardendo, gostoso, adorando e amando a Deus, ele não se importava. Porque o que importava era o quê? A aparência dele está tudo bem na comunidade. Essa religião não faz sentido. Por fora está tudo bem. Somos cristãos, somos isso e aquilo. Mas se por dentro nós temos dúvidas se Deus nos ama, se Deus nos perdoa, se temos fé, se estaremos preparados para Jesus voltar. Pois Jesus fala para os fariseus que eles têm que cuidar do interior. Os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas emoções, os seus objetivos de vida, a sua forma de entender a Deus e às pessoas. E então o exterior seria purificado de uma forma mais profunda e melhor do que se fizessem o caminho inverso. Assim, irmãos, é que os cristãos são diferentes. Verso 8 diz assim: vós, porém, não sereis assim, não sereis chamados de mestres. Porque um só é o mestre. Sabe, queridos, dentro do cristianismo, não deveria haver essa guerra pelos lugares mais altos. Essa não é exatamente a guerra que Satanás travou? Eu subirei ao céu, eu farei a minha morada acima das estrelas. Não foi a guerra que Satanás guerreou? O cristão é o contrário, é inverso. Eu, aqui, abaixo das estrelas de Deus, me humilharei no pó e adorarei somente ao Senhor. Esse é o objetivo cristão. Não é subir ao céu, destronar a Deus, estar no lugar dele. Um só é o Mestre, um só é o Senhor, um só é o Pai, um só é santo e bom, e esse alguém é Deus, tão somente Deus. Vamos pensar no que é o Mestre. O que é um bom mestre, um bom professor? É aquele que conhece tanto a matéria que ele leciona, ele conhece tão bem essa matéria, que ele está apto a ensinar. Não é esse que é o mestre? Ele já domina o assunto. O que você pergunta para ele, ele sabe te responder, porque ele já conhece todas as dúvidas sobre o assunto e todas as respostas. Quando a gente vai para a vida religiosa, quais são os assuntos da vida religiosa? Fé, amor, misericórdia, graça, verdade, honestidade, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é louvável, tudo que é bom, certo? Quem que é o mestre dessas coisas? Será que eu posso dizer? Ó, eu fiz teologia, recebi meu diploma, pendurei ele na parede. Teólogo, pastor. Em nome desse título, desse diploma, eu virei mestre dessas coisas? Não, queridos, eu sou apenas um aluno. E eu tenho que reconhecer que nem sempre eu sou um bom aluno. Ele é o mestre. Ele é o Senhor. Ele sabe tudo. Tudo que eu pergunto para Ele, Ele sabe responder. E responde de uma forma ou de outra. Conhece todas as coisas. Conhece o seu assunto. Portanto, irmãos, temos que lembrar. Se o assunto da religião é a fé, quem sou eu para dizer de fé? Porque aquele que é o mestre disse assim: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para essa montanha: sai daqui e vai para lá. E ela te obedece. Eu posso dar aula de fé? Não posso, irmãos. Mas ele pode. Porque quando ele disse: haja luz, o que aconteceu? Houve luz. Quando ele disse: haja céu, haja terra, houve céu e houve terra. Ele pode dar aula disso, não pode? Ele é o mestre, não é? Eu não sou. E nenhum pastor é. E nenhum cristão é. Só ele é o mestre. Além disso, a religião, ela tem muito a ver com coerência. Cristo, ele diz aos fariseus, eles dizem, mas não fazem. O livro de Tiago vai combater isso absolutamente. Não seja um cristão que só tem fé, mas não tem obras. Que nega a sua fé pelas suas obras. Agora, a coerência de Cristo iluminou o mundo inteiro. E se nós fôssemos coerentes como ele, certamente nós também iluminaríamos tudo ao nosso redor, com a presença e a paz de Deus. Assim também a santidade, a perfeição, são prerrogativas de Deus que Ele divide conosco de forma imerecida da nossa parte. Se somos santos é porque Ele nos separou. E se somos perfeitos é porque Ele nos imputou justiça e perfeição que não pertencem a nós, mas a Cristo. E o resumo de tudo, o amor que é o laço da perfeição. E em tudo isso, em fé, em coerência, em santidade, em perfeição e em amor, só Deus é o Mestre, só Deus é o Senhor. Mas sabe, queridos, existe fé em nós, existe santidade em nós, existe perfeição em nós, existe amor em nós. Mas elas precisam aumentar, que é o que diz lá em 2 Pedro 1, verso 8. Essas coisas existindo em vós aumentando, façais com que vocês não sejam infrutuosos. O que significa dizer que essa fé que há em mim, essa santidade, essa perfeição e esse amor são relativos, de acordo com a minha capacidade de ter fé, de amar, de ser santo e de ser perfeito, pela graça de Deus. Portanto, nós devemos reconhecer esse fato. E quando a gente reconhecer isso, nós vamos distinguir que somente Cristo é o mestre e o exemplo. Interessante também que o texto nos diz: a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é o vosso Pai. Será que é pecado chamar o Pai da terra de Pai? Com certeza não é isso que o texto diz. O texto nos diz que, em certo sentido, só Deus é Pai. Porque o que distingue o Pai do Filho? O Pai se une com a sua esposa e gera o Filho e dá vida àquele que não existia antes. Agora, se Deus não tivesse dado a vida inicial e primordial, quem geraria filhos? Ninguém. Por isso que, nesse sentido, só Deus é Pai. Não tem ninguém Pai sobre a Terra. Somente Deus é o Pai. Interessante também que o verso 10 nos fala: nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Quem pode te guiar para o céu? Quem conhece o caminho para o céu. Agora, Jesus Cristo, Mara, segundo você respondeu corretamente, não é só aquele que conhece o caminho para o céu. Ele é o caminho para o céu. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. Não só conhece o caminho para poder ensinar, mas ele é o próprio caminho. Ele se fez o caminho para nos permitir chegar lá. De outra forma, nada feito. Com tudo isso em mente, quem é o maior? Quem é o maior entre nós aqui? Primeira resposta: eu não sou. Mas quem será? Aquele que conseguir traduzir toda essa teoria cristã da Bíblia em uma vida de serviço e de amor para com as pessoas e para com Deus, esse pode se inscrever na competição. Mas mesmo essa palavra competição não é a mais adequada, que nós não estamos numa briga para ver quem chega enquanto o outro não chega. Nós estamos numa corrida, que é a imagem que Paulo diz, para que todo mundo corra de forma a alcançar a coroa, a vitória, onde eu não quero alcançar essa vitória sozinho. A minha briga, a minha competição para ser o maior, não é para ser eu o maior, mas para que todos que estão do meu lado vão e sejam o maior junto comigo. E não é o maior para ser servido como pastor, como presidente, como ancião, como líder disso e daquilo. É o maior para ser o que mais serve, ainda que não seja reconhecido no seu serviço. Porque esse foi o exemplo de Cristo, não foi? Cristo não só não foi reconhecido pelo seu serviço, como odiaram ele por causa do seu serviço e condenaram ele à cruz por causa do serviço dele. Não foi apenas que ele foi ignorado. Olharam para o serviço dele e tiveram ódio, tiveram raiva. E ele é o exemplo. E se ele recebeu tal afronta, quem somos nós para esperar sermos louvados pelo nosso serviço? Coitadinho de nós, não é verdade? Queridos, a mentalidade de empresa, mentalidade de shopping center, mentalidade de clube de futebol, não cabe dentro da igreja, irmãos. É uma pena que não é todo mundo que está ouvindo essa mensagem nesse momento, não é verdade? Não é mentalidade de empresa, de shopping, de clube de futebol. Onde essa mentalidade está, o reino de Deus não está. Onde as pessoas estão competindo, brigando para aparecer, para ser as maiores no mundo, certamente não é a coroa do céu que estão buscando. Agora, querer ser o maior ou o melhor é natural do ser humano. Essa é uma característica que todos nós carregamos e todos nós temos algumas marcas emocionais por não sermos os melhores e falharmos com a nossa família, com a igreja, conosco mesmo, uns com os outros, com as pessoas. Essa é uma das facetas do pecado humano. Nós deixamos de ser perfeitos como deveríamos ser. Agora, querer ser o maior no mundo é natural. Mas no mundo espiritual não é natural para o ser humano. Servir e seguir ao Senhor, dando glória a Ele e não a nós, é um caminho de humildade que poucos querem seguir. Carregar a bandeira da verdade deve ser a nossa meta, é o nosso alvo e objetivo, mesmo sem que a gente se assente na cadeira de Moisés. Devemos nos humilhar em humildade diante de Cristo. Essa é a única opção que nos resta. Porque Cristo é o maior. Cristo é o maior. Quem que é maior? É Ele. Quem que é digno? É Ele. Quem que é Senhor? É Ele. E que a glória seja para Ele, para todo o sempre. Amém. Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, obrigado porque Tu és o maior, o Mestre, o Deus e Pastor das nossas almas, Pai. Obrigado porque o Senhor nos guia para o céu, porque o Senhor conhece o caminho para o céu. Nós não conhecemos, nós não sabemos e não temos capacidade por nós mesmos. E por isso nos entregamos a Ti e que o Senhor faça a Tua obra na nossa vida. Obra de perdão, de poder, de salvação, de paz e que assim um dia possamos estar no céu contigo para todo sempre. Não nos permita, Pai, sermos endurecidos pelo engano do pecado, antes que possamos sempre nos arrepender e receber de Ti o perdão que vem do céu. Que o Senhor nos dê uma boa semana, uma ótima noite a cada um, e que esta igreja seja reavivada pelo Teu poder, e que aqui Cristo seja o maior, em nome de Jesus. Amém.